atitudes erradas, promessas não cumpridas. É só o que compõe a sua história mal escrita. Yeah. Atitudes erradas, promessas não cumpridas. É só o que compõe a sua história mal escrita. Yeah. E com o tempo a vida vai te dando tampa, vai tentando lapidá-la, mas você diz não estar entendendo. Que não dá sorte, está sofrendo. Que não dá sorte, está sofrendo. Atitudes erradas, promessas não cumpridas. É só o que compõe a sua história mal escrita. Promessas não cumpridas, é só o que compõe a sua história mal escrita. Yeah. Eu mergulhei fundo, tomei de tudo pra tentar chegar a fim do poço de um mundo sujo que só me põe princípios, objetos, valores falidos. Princípios, objetos de valores falidos. Recrimina as pessoas, fala mal dos amigos, vítima da própria existência. Valores falidos, incluir as pessoas, falar mal dos amigos, vítima da própria existência.